Capítulo 8. Aprendi rapidamente a conhecer melhor essa flor. Sempre haviam existido no planeta do príncipezinho flores muito simples, ornadas com uma única fiada de pétalas que não ocupavam espaço nenhum nem incomodavam ninguém. Apareciam uma manhã no meio da erva e à noite desapareciam. Mas aquela havia germinado um dia de uma semente vinda não se sabe de onde. E o príncipezinho havia vigiado bem de perto esse raminho que não se parecia com os outros raminhos. Podia ser uma nova espécie de embondeiro, mas o arbusto depressa deixou de crescer e começou a preparar-se para dar uma flor. O príncipezinho, que assistiu ao desenvolvimento de um botão enorme, imaginava que dali sairia uma aparição milagrosa. Mas a flor não acabava de se preparar para ser bela ao abrigo do seu invólucro verde. Escolhia cuidadosamente as suas cores, vestia-se lentamente, uma a uma ajustava as pétalas. Não queria sair toda enrugada como as papoilas, só queria aparecer com todo o esplendor da sua beleza. Pois é, era muito coquete. A sua toilette misteriosa havia demorado dias e dias. Eis senão, quando uma manhã, precisamente à hora do nascer do sol, deu o ar da sua graça. Ela, que havia trabalhado com tanta precisão, disse bocejando: Ah, acabei de acordar. Peço desculpa, estou toda despenteada. O príncipezinho mal pôde conter a sua admiração. Como é bonita. Sou, não sou? Respondeu docemente a flor. E nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho intuiu que a modéstia não a definia, mas era uma ternura. Creio que está na hora do pequeno almoço, acrescentou ela em seguida. Se tivesse a bondade de pensar em mim... E o príncipezinho, meio confuso, tendo ido buscar um regador de água fresca, serviu a flor. Deste modo, ela começou a atormentá-lo com a sua vaidade um pouco tímida. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos, disse ao príncipezinho: Podem vir tigres com as suas garras. Não há tigres no meu planeta, objetou o príncipezinho. Além disso, os tigres não comem ervas. Eu não sou uma erva, responderá a flor pausadamente. Perdoe-me, não tenho medo nenhum de tigres, mas tenho pavor de correntes de ar. Não terá por acaso um guarda-vento? Pavor de correntes de ar? Mas que azar para uma planta, pensou o príncipezinho. Esta flor é bastante complicada. À noite terá de me colocar debaixo da redoma. No seu planeta está muito frio. Está mal situado, lá de onde venho. Mas interrompeu o que dizia. Havia chegado sob a forma de semente. Não podia conhecer os outros mundos. Humilhada por se ter deixado surpreender ao proferir uma mentira tão ingênua, tossiu duas ou três vezes para fazer o príncipezinho sentir-se mal. O tal guarda-vento? Ia buscá-lo, mas estava a falar contigo. Então ela forçou a tosse para lhe provocar mesmo alguns remorsos. Deste modo, o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, rapidamente duvidou dela. Havia levado a sério palavras sem importância e ficou muito infeliz. Não a devia ter escutado, confessou-me ele um dia. Nunca devemos dar ouvidos às flores. Devemos olhar para elas e cheirá-las. A minha perfumou o meu planeta, mas eu não soube deleitar-me com ela. A história das garras que tanto me havia irritado devia ter-me enternecido. Confio-me ainda. Não soube compreender nada. Devia tê-la julgado pelos atos e não pelas palavras. Ela perfumou-me e iluminou-me. Eu nunca devia ter fugido. Devia ter-me apercebido da sua ternura por trás das suas artimanhas ingênuas. As flores são tão contraditórias. Mas eu era demasiado jovem para saber gostar dela.